nome confuso, a revolta na mente, eu não conheço o amor do mundo. Ai, mamãe, descansa em paz, Deus a guarde por mim, pois o passado condena, pena de louco é seguir. Na missão do sangue é dado na face, mais um palhaço caimou, bobina de foice, forte placa de aço, antibóia de sistema na cena, fui mais o louco, calme a fé, resgatada do esgoto. Junto com meu sonho de ser pai, aos 20 foi louco. Mas filho, se Deus quer, nós morre um pelo outro. Pois sou um nego comum que quer o do pão e o do leite por você. Não foi um chunk de pistolas e colete. Plantado na laje, um kamikaze em guerrilha. Um funesto decepador de limitado exibido. Pra quem é justo e tem fé, tô nas passagens da vida. Pros limitado, de boi na sua face que intimida. Também nasci de 5, quase no colo da morte. Cuspindo sangue, CTI, sem pulso, em coma num quarto. Minha mãe, como Deus quis, no parto morreu. Deu a luz com overdose, mas o seu feto viveu. Veio ao mundo, pivete, quase sem alma e sem vida. Consequência da gestante, louca de cocaína. Semeada no estupro, de enfermo de 20. Na piveta de 15, morta no apocalipse. Jesus me salva, em troca da fé me absolve. Manda do réu, canjo do pai, aceito teu som. Se é pelo amor ou pela dor, eu tenho que prosseguir. Jesus me salva, em troca da fé me absolve. Manda do réu, canjo do pai, aceito teu som. Na prova de resistência, que tá matando a mim. Uma parte cena, cabisbaixo, em conflito com os pensamentos. Um passo do suicídio com a rola e pointe no queixo. Promovendo a medicina num louco debilitado. Pra anatomia humana, pros doutor estagiário. Me estudar, bater foto, espedaçando meu baço. Doar os meus pulmão pra campanha de tabaco. Menos um feto abnegado que nessa porra nasce. Afogado na placenta e pelos pai rejeitado. Bordão umbilical, podre infeccionado. Negligência da mãe, chapada em balcão de bar. No desejo, no consumo da carne, forma um feto vagabunda. De noite derrete com esse citotec. De meio vi uma pá, jogado feito cachorro. Uma lata de lixo enrolado num cobertor. Defecado com fome, um passo da hipotermia. Na noite longa de insônia, sonhando com uma família. Num espelho de um pai, num afeto, num beijo. Quando acorda, vi que tá na porra de um beco, clamando por justiça, sem tão pouco entender que de mil foi mais um morto após nascer. Repudio, ódio aos 8, fumando um beck intermédio, prefeito pra renda do Unicef, que usa o reflexo da dor pra Judas pagar de santo com estatuetas. Clamor da paz lavado em sangue. Jesus vem salvar, em troca da fé me absolve. Manda do réu, canjo do pai, aceito teu som. Se é pelo amor ou pela dor, eu tenho que prosseguir. Jesus vem salvar, em troca da fé me absolve. Manda do réu, canjo do pai, aceito teu som. Na prova de resistência que tá matando a mim. Pra carniceiro, o sangue é comum. A dor que dá o hipópio, o dom da vida limitado pela falha genética. Quem se comove tem uma pá, mas sua mãe pode entender o que é terrar um feto 2 meses após nasceu. Depois de 9, cansada pela fé, busca ter força, escorrimento, hack na espinha e dá luz a um falciforme. Ou numa maca com sonda, lavagem, mobilizado com câncer maligno em fase terminal. Depositando sua fé nos coquetel que mata rato na veia do HIV, pelo sangue condenada, mas se abala, mas tá junto conforme a guerra for. Provando que o inimigo do sangue não vence o amor. Também sou pecador, pra ter paz pouco fiz. Mas pra Deus me ajoelhe dessas dor, peço fim. Que as gotas de sangue na face da tia Sec, que a alma dos feto abortado, que se liberte com os pensamentos. Sadismo do Judas despojador, que alicia menor em vida, pague com dor. Enquanto a justiça não vem, sem paz o palhaço segue lapidando, narrando o ódio, a flor da pele. Na pista do rap, Jesus como influência. Achou farra, face, quis ter providência. Na vida, na morte, quando que chega o fim da prova de resistência que tá matando a mim. Jesus vem salvar, em troca da fé me absolve. Manda do réu, canjo do pai, aceito teu som.